Menino, mulher. De pele preta, menina, mulher. Corpo de sereia, baby, me quer, mal me quer. Essa menina mulher. Quero seu amor, quero seu sabor, quero sentir seu calor. Seja como for, seja onde for, quero pra mim seu amor. Menina mulher, baby me quer, mal me quer, baby quer. Menina mulher, baby me quer, mal me quer, baby quer. Essa menina mulher. Essa menina mulher. Menina mulher da pele preta. Da pele preta, linda mulher, mulher que bem me quer E nessa noite a aeromoça me traz champanhe. Ela me faz cafuné, requer carinho, ré. Primeira classe de um bang, tu voo tranquilo. Ela que quis, o destino é Paris. Estilo de princesa com sua pele preta. Mais um país que com ela conheci. Sou muito mais feliz só de ver sua beleza. Realiza, realiza meus desejos. Presentear essa noite com mais beijo. Faz gozar a noite negra sem parar. Só prefiro com você, não posso negar. Não vou me sujar, você já satisfaz. Dona do meu lar, amor eu quero é mais. Quero seu amor, quero seu sabor, quero sentir seu calor. Seja como for, seja onde for, quero pra mim seu amor. Menina, mulher, baby me quer, mal me quer. Menina mulher da pele preta. Saí de Paris, acabei de chegar no Rio de Janeiro. E na poltrona do avião, grande inspiração, a homenagem a todas as mulheres do Brasil. Do exterior ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Floripa, São Paulo e a todas as mulheres do Brasil. A nossa grande homenagem. Alô, você mulher, você mulher. Essa menina mulher, essa menina mulher, essa menina mulher da pele preta.